Vou começar. Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola. Isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan, e se vou vir aqui pra falar sobre série e não falar bem das séries da CW, eu nem venho. Agora tá resolvido. Boa, agora vamos. Por quê? Porque continua uma bosta, do mesmo jeito. Arrow, melhor série da atualidade. Eva, melhor série, Eva. Pessoas de boa índole, cuzões também. Aqui quem vos fala é o Rafael. Tamo aí pra mais um podcast. Se você queria seriado, você vai ter hoje. Passou de boa índole. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando. Estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E ó, tô de olho em todos os ouvintes aí, que quando tá no centro da cidade onde vocês moram, passa o mendigo e vocês não dão a porra de um real, que fala assim: pô, eles vão gastar com drogas e álcool. E a gente está aqui, você faz igual. É verdade. Semana. É isso aí. Exatamente. Você pega do seu pai ainda. E porra. Exatamente. Principalmente... Usando droga, tipo, escutando Los Hermanos. Peraí, eu vou embora. Meu Deus do céu. Alfinetada. Não, ficou errado, é isso. Alô, velho. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael e a melhor série que eu assisti foi Avenida Brasil. Porra, velho! Oi, fez sucesso. Tanto que o GTA copiou o final, né? Exatamente. Exatamente. E hoje, no episódio, bateram a carteirinha pela sete, nem sei quantas vezes esse cara já veio. 53ª. É porque a gente chama esse arrombado pra tudo, então ele acho que ele tá aqui todo episódio. Nosso chefe. Grandioso. Quem que é você? Alô, meus lindos e minhas lindas, aqui é o Renan. Tudo me diverte, a vida é uma merda. E ó, a única série que eu acompanho são as séries de decisões erradas que eu tomo na minha vida. Começou filosofando. Começou filosofando. Aqui é coach, caralho. Desde quando ele começou a usar todas as redes sociais, é só choro. Eita, que vou. Rastar. Vai sentando na vassoura. Rastar. Eita, rabeta, que voa. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. E lembrando vocês, galera, tereré do Cito. Nesse calor não tem coisa melhor, meu amigo. Se você quer qualidade, preço bom e comodidade, entra no site, faz o seu pedido, porque é o tereré de qualidade, amigo. Você não vai se arrepender. Peça e delicie-se. Não importa se tá frio na sua cidade. Caguei. Pede. E beleza, só puxando o primeiro salve aí do episódio, mandar um salve pra nossa pseudo-carioca, amiga de longa data, Vitória Mota, que tá escutando a gente faz um tempo já, e pra dar uma força no canal dela do YouTube, que é Depois de Nós. Depois de Nós. Ela isso. Faz cover de música. Faz lá, cover, né? De música e fala pra você, entra é, junto com a... Ela, juntamente com a Laura, né? Faz cover das músicas e, cara, é topzera, viu? O último topzera. Vídeo delas foi o da Atitude 67 lá, a cerveja de garrafa, tá bombando massa, agora. Tá massa pra caralho. Tão nervoso. É. As meninas então, são feras, digamos são assim. Manda lá uma força. Cola no canal do YouTube delas e fala que o Buraco Negro que mandou. Isso, aquela 100%. Curtida e clica lá no inscritos. Que vai ajudar demais essas meninas que surfam no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Vai. E queria mandar um salve também pro Churupitas Farm. Belo nome. Quem lembra? Meu Deus. Churupitas Farm. Puta que pariu. Saudade. Churupitas Farm. É isso aí. E se você quiser pular direto pro episódio, pulando topzera da semana, vai pro minuto... 19 minutos e 40, paga nós. O Ministério da Saúde recomenda, não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! O meu topzera da semana vai ser um livro top, meu amigo. Como se fosse cartas trocadas, só que cartas com muito conteúdo. entre um músico e um jesuíta, meu amigo. Eu tô falando do livro Entre Bardos e Druidas. Quero... Oh, vou falar pra você que ele tem uma capa tenebrosa, né? Sim. Cara, é, já pela capa é foda. Não, melhor de tudo é que você olha assim, tipo, você não imagina, né? Tipo, que é duas pessoas, tipo, colocar assim, não. Religiosas, né? É, pessoas... então, o nome do livro é Entre Bardos e Druidas. Você fala, pô, é RPG. RPG, total. É o spin-off de Game of Thrones. Idade média. Não, aí você vê a capa ainda, dá um baque, mas não é, caramba. Não, não dá pra saber de cara no que se trata. Mas e aí, Rafa, como que é esse livro? Cara, essas cartas vêm aquela emoções. Vem com emoções à flor da pele, cara. Você lê e você sente exatamente o que eles estão querendo transmitir. Tem muita filosofia envolvida, metáfora. Fenômeno, cara. Guilherme de Sá e Bruno Franghelli. Bruno Franghelli, ele foi ordenado já, ele é padre, né? Agora. Na época ele ainda não era. E eles são. O diálogo entre eles ali é extremamente inteligente, cara. É rico. Tipo assim, o livro em si é uma conversa pra chegar em que lugar? Elementos fundamentais da vida, cara. Ah, tá. Eles trocam, tipo, filosofia. Filosofia. É um crescimento absurdo, velho. Você lendo isso daí é muito louco. E muito massa por conta da amizade que tem entre os dois. Porque surgiu natural e tomou proporção que ninguém esperava. E isso foi massa pra caramba. É tipo uma aquela conversa mais sincera que você tem com seu amigo no boteco às 4h30 da manhã. É, talvez um pouco mais. É por aí. Falamos sobre aí, geologia. Famosa conversa de cachaça. E pra resumir, assim, é um livro pra todos aqueles que possuem ousadia e coragem pra prestar atenção em sua existência. Da hora. Foda, meu amigo. Da hora. Da hora. Recomendo. E você, querido Maicon, o que você tem de topzera pra essa semana? Cara, essa semana eu vim trazer uma coisa que eu descobri faz... tipo, muito pouco tempo mesmo. Poucos anime. Dias. Não foi. É um estilo musical. Não vai ser um álbum em questão nada, mas um estilo musical. O estilo musical que eu vou trazer é lo-fi. Que é a redução de low fidelity. O que seria isso? É um estilo de música que começou a ser popular faz pouco tempo, mas tipo, isso já é produzido desde do começo. O estilo musical detém no quê? Como o nome diz, low fidelity, ele vem da gravação a partir de equipamentos de baixa qualidade. Então, o som da música, ele... ao invés de ignorar ou então querer excluir todas as imperfeições de áudio, ele se aproveita das imperfeições para trazer uma coisa mais orgânica para a música. Do mesmo jeito que o vinil traz, com as suas imperfeições. É, o que tá bombando nos Estados Unidos agora é o lo-fi em si, né? Ou lo-fi hip-hop, porque... É, isso... o lo-fi... Ah, o lo-fi não é lo-fi só hip-hop. Lo-fi não é porque, tipo, o lo-fi hip-hop subiu muito. Mas só que o lo-fi, normalmente, ele é uma música sem letra. Ele é só instrumental. Ser instrumental. Tem muita gente que usa pra dormir, cara. É muito bom. É muito bom. Não era de lo-fi. Não. É de usar pra dormir. Ah, não. É. Não, é que tipo, usa muita coisa pra dormir. É, mas não é. Então, E, cara... É sem base. Tipo, a tranquilidade que a música dá... E é num, tipo, se você parar pra prestar atenção, são umas coisas que não poderia fazer sentido, mas só que te dá um relaxamento, um sentimento que é inexplicável. Tentei escutar uma vez, de primeiro eu não curti. Então assim, não voltei porque ninguém mais me apresentou como funciona, tá ligado? Então, tipo, porque... ninguém me aumentou se você assim, não prestou atenção, mais. Tipo assim... pegou sua mãozinha e te levou. Quem levou nesse caminho porque louco do lo-fi, né? Tem os dois caminhos. Ou você escuta e já gosta e começa a procurar mais. Ou então você gusta, vê a estranheza, porque... Você gusta. Quem você gusta? Nossa. Ou você gusta? Não, eu entendi. Achei que ele mandou na você minha me gusta. Aí, ou você me gusta? Ou você escuta e causa estranheza. Ah, aí você se afasta do estilo. É, eu escutei uma vez só e assim, não me pegou, mas da hora. Então, porque... Vou dar uma nova chance. É justamente isso. Ele se aproveita das imperfeições do equipamento que é usado pra gravar e de, tipo, nota errada que você toca no meio da música. Ele tem muito disso. Tipo, no meio da música você vê que dá uma distorção, que tem uma nota muito fora do tom e, de alguma maneira... Isso completa a música de um jeito muito estranho. Mas não tem... Se, não tem... O erro tivesse harmonia, é isso? É, tem harmonia... O que descreve é isso, é harmonia no erro. Não tem nenhum artista que você escutou, que você quer? Cara, o que eu vou fazer é deixar no Recomenda uma playlist do Spotify. Eu vou colocar lá algumas músicas boas que eu já escutei já. E que, cara, é perfeito para você escutar quando você quer ir dormir... Ou quando você acorda de manhã e precisa fazer alguma coisa mais calma. Tipo, já te prepara pra um dia numa calmaria muito boa. Saquei. Da hora, mano. Da hora. E, da hora. Renan, qual que é o topzera dessa semana? Amigos, trago-lhes uma HQ. Olha lá. É, exatamente. Tá claro, vou dar o meu momento coach aqui agora. Momento... É coach? Ah, achei que era uma nova classe aqui. Se os geeks entrar nesse podcast agora... Não, cara. Ah, tá bom, desculpa. Momento curto. O que você faria se você pudesse mudar o seu passado, queridos amigos? Jogo essa pergunta. Como diria o famoso Sr. K, eu voltaria no passado e empurraria o barquinho do Pedro Álvares Cabral de volta pra Portugal. Vai embora. Ou do Cristóvão Colombo pra cá, né? É. O Brasil já tava quebrado antes de descobrir isso. Sabia que era bosta. Já deu errado lá. Então, galera, esse é mais ou menos o mote da HQ Repeteco. É um HQ do Brian Lee O'Malley, que vocês não vão saber por nome assim, mas é o cara que fez Scott Pilgrim, cara. Pô, da hora. Então, o cara é foda, o desenho do cara é foda, o argumento do cara é foda, e a história é assim. Tem a Kate, que ela é uma chefe de cozinha, então por isso que eu me identifiquei pra essa questão da gastronomia. O informado, gastronomia. Me identifiquei, carteirada, pá! E aí, num dia, ela acha uns cogumelos muito estranhos numa gaveta do restaurante que ela trabalhava. Isso aqui. E ela falou assim, vou levar isso pra casa, vou fazer um rango. Vou ver o que eu faço com isso daqui. Parece mortal. Vou comer. Porque é isso que a gente faz mesmo. Ela comeu um pouco desses cogumelos e nesse jantar ela começa a se lembrar de coisas que ela fez na vida dela. Cagadas. Bom. Uma das mais fortes pra ela é ter terminado um namoro recente com um cara que ela gosta muito e que ela trabalha com o cara. Então fica aquele climão de cozinha, ela trabalhando com o ex e puta que pariu. E ela vai dormir pensando nisso. Ela acorda momentos antes de terminar com o cara. Caralho, velho. Olha. Então a partir daí segue um mote de o que você faria se você pudesse voltar, tá ligado? Tipo, corrigir seus erros. E ela começa a fazer isso de... tentar subir na carreira, montar um restaurante, se desculpar ou brigar com pessoas, falar coisas que ela deixou de falar. Cara, leiam, é muito engraçado, é bem interessante, é bem atual e faz você refletir bastante sobre as coisas que você já fez, deixou de fazer e no seu futuro, cara. E depois de tudo disso, ela descobriu que ela tava tendo uma overdose desses cogumelos e era tudo viagem. Não. Ela era babando na cama de uma jogada. E acordou do lado do Ash. Não. O final ele é bem mais criativo e mais honesto. Então acho que vocês vão gostar. Leiam, é do caralho. Renan, toca aqui é sempre top. Renan, você me ganhou, vou ter que ver essa porra hoje. É foda, cara. A viagem do tempo é sempre. Confira em mim, é foda. É porque acontece isso todo dia que eu vou dormir. Então, eu acordo no momento. E é muito grande? Cara, tem umas 200 e poucas páginas, não é muito grande não. Você lê tranquilo, não é cansativo. Tem... Não, essa piada também não. Essa não, piada... mas tem figurinha, não tem? Essa piada não. Eu só falei figurinha. É a HQ, tem figurinha. Tem figurinha. Então tá bom. O Mike só consegue ler se tiver bichinho. Só se tiver bichinho. Só a HQ, mangá e Turma da Mônica. E você, nobre menino Caio, lindo, ó... Ursão das nossas vidas. O que você nos traz hoje? Trouxe mais uma vez para esses ouvintes queridos do meu coração, cerveja, obviamente. Ah, lá. Não bebo. Fazer uma retificação, que eu falei que a Baden-Baden ficava em Blumenau e eu fui na porra da fábrica em Campo do Jordão, eu tava loucão. Aí, tá, desculpa, tava loucão. Blumenau, que também se chama Azumenau. Hoje estamos na Coca aqui e tamo mais. Será que Blumenau é a Zona Azul? Caralho. Blumenau, será que é a Zona Azul? Nossa senhora, tá muito. voltando, esquecendo os dois aqui, pelo amor de Deus. Trago pra vocês Punk IPA da Brewdog. Por que que é a melhor IPA de todos os tempos dessa face desse universo cervejístico? Porque é o seguinte, a Punk IPA é uma cerveja, ela não é muito cara. Ela tá na média, acho que de R$25. E ela é do estilo IPA por quê? Porque ela é carregada no lúpulo. Rezam as lendas que a cerveja mais lupulada, que são as IPAs, elas foram criadas para serem transportadas do tipo da Índia para a Inglaterra, da Índia para os Estados Unidos. Então eles acrescentavam mais no lúpulo, que é o que dá um amargor, para ela ficar conservada. Aguentar mais tempo. É. Então assim, é uma cerveja amarga, só que ela é total equilibrada, cara. A Brewdog é uma cervejaria da Escócia, se eu não me engano. E assim, tem no Brasil e é fácil acesso. Então, da outra vez eu tinha recomendado uma cerveja de trigo para você começar, agora é uma IPA, que é uma cerveja mais forte, mais amarga, vai te dar um soco na cara aí. Chute a preguiça! Você consegue! Te dá um soco na cara e bebam, cara. É fenomenal essa cerveja. Tem uma cervejaria da Brewdog em São Paulo, então assim, vão lá, pega um pint e seja feliz. Não alcoolismo. Não alcoolismo. Não alcoolismo. Regassem. O problema de falar de cerveja dá vontade de tomar, né? Dá vontade de tomar. Ainda estamos tomando Coca. Eu fiquei até com a garganta seca aqui, ó. Pelo amor de Deus. Fudeu a parada, bicho. E o seu, Diopa? Qual que eu recomendo dessa semana? Então, o meu recomendo dessa semana, ele vai um pouco pro lado de ajuda aí também. Pra você que... É meio ironia eu falar isso, né? Mas você aí que... Cara, você fica o dia inteiro na sua casa e não faz nada. Faz nada da vida, cara. Tipo, agora é período de férias. Provavelmente quando você tá escutando esse podcast acabou as férias já, mas... Se você, as férias inteiras, você acordava depois das 10, ficava o dia inteiro vendo série, dormia 5 horas da madrugada e era isso, suas férias? Parabéns, suas férias são igual a minha vida, mas... Bom, parabéns, é o que eu faço todo dia. Mas só que na semana passada aconteceu um fato comigo que me deixou com um sentimento, porra, cara, tipo, é uma coisa massa pra se fazer. Eu juntamente com mais com uns 10 amigos, mais ou menos, a gente foi no balneário que tem aqui perto de casa, não é Balneário Camboriú, antes que você ouvinte ache que é isso. E lá eles se formaram e fizeram, tipo, vários quiosquinhos, tem umas quadras e tem as quadras de areia pra você jogar vôlei. Cara, eu fiquei... Acho que, se não me engano, eu fiquei das 3 até as 5, que era o horário que fechava lá, jogando vôlei. Cara, 2 horas seguidas no sol que tá aqui em Prudente, que é um sol dos infernos, tipo assim, é quase Rio de Janeiro. 30. É praticamente Rio de Janeiro aqui. E a gente ficou jogando vôlei. E, cara, não só pela questão de atividade física, mas a questão de relacionamento com os ossos também, a vitamina D pegando sol ali e tal, né? Uau! Bronze! E, cara, é muito massa. Tipo assim, eu falo porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar em casa, mas sair também um pouco de vez em quando, não só pra sair na sexta-feira à noite, pra sair com os amigos e tal, mas de tarde, pra você fazer alguma coisa, seja tomar um tereré do cito, seja você sair pra jogar vôlei, fazer alguma coisa. Pega seu livro aí, ó, que já recomendaram quase o site da Saraiva inteira aqui. Pega seu livro, vai num parquinho que tem aí, arranja uma sombra e lê o ar livre que você vai ver que vai ser fenomenal. Tá fenomenal. Se eu recomendo é sair pro ar livre? É, você tá falando pros nerds ter tudo e sair da caverna. Exato. É isso, exato. Basicamente. Isso, larga o PS4, pega o Switch. Aí você vai pra rua. Exatamente. Bicho. Porra, bicho. Que seja, porra. Mas vai pegar um ar livre que você vai ver que vai transformar a sua semana. Ajuda, pai. Show. John tá recomendando sol. Humanas é nóis. Eu acho que sol faz bem. Vamos ver. Começando o episódio dessa semana, a gente vai simplesmente falar sobre séries. Só que a gente não vai falar o catálogo aqui daquela... Como é que é, Michael? Shift. Não, aquele serviço de streaming, daquele, né? Daquele serviço de streaming. Paga nós. Não é Bombril, é... Palha de aço. Isso, exatamente. Coisa, mesma merda. O que a gente vai falar basicamente é sobre a nossa evolução vendo as séries. Por exemplo, como a gente cresceu vendo as séries. Sim, eu pelo menos, quando eu era muito novo, eu via muito as séries da SBT. Aí a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto aí. É, basicamente assim, é o que a gente tava conversando aqui antes de começar o episódio. É o descabaço dos seriados. Por quê? Teve um momento na vida de todo mundo que você falou, puta merda, os episódios são seguidos. Não. Tem uma história sendo contada. Tem uma história além de episódios aleatórios. Caralho, o seriado é isso? Nossa, é um filme dividido em 70 partes. Caralho, curti, vou assistir. Exatamente. E aí, vamos. Qual foram as séries que iniciou o bagulho? Meu, o meu foi bem o que geral começou também. Que foi Sobrenatural, velho. Supernatural. Supernatural. Você vê como é que o negócio é, velho. Foi a primeira que o Rafael viu e até hoje o negócio tá rolando. Já tá rolando. 40 temporadas hoje. Cada temporada tem 25 episódios. Isso. Que beleza, hein? E aí, Rafa? Como que começou, na real? Quando você descobriu que os episódios eram seguidos? Não, por uma amiga. Ela começou a... Você não descobriu sozinho? Não, descobri. Nossa, tem isso aqui que é mó massa. E na hora eu não entendi, cara. Tava gravado em DVDs e tal. E eu levei pra casa, assisti o primeiro, o segundo. Eu falei, mas como que é, velho? Tem um monte de episódio. Ah, mas é isso. O que eu te passei é a primeira temporada. Eu falei, meu Deus. Temporada? Que temporada do quê? Que é isso? Peraí, vou procurar adicionar. Temporada. aí que caiu a ficha. Eu falei, mano, agora eu entendi, a parada da hora. Agora eu saquei. Vários, agora eu entendi. Agora eu entendi. agora eu saquei. E aí eu comecei a pegar gosto pelo negócio, velho. Eu vi que tinha vários na época, episódios massa pra caramba. Eu não sabia se o Jim ia morrer, se ele ia pro inferno, se ele ia viver. E você começou a seguir por DVD na época? Por DVD na época. Caralho, a internet já bombava ou não? Não bombava. Nessa época, quando eu conheci os seriados, a internet não bombava. Era meados do quê? 2000 e pouco, né? 2002, mano, eu sou muito ruim pra data. Deve ter sido isso daí. Cara, porque pelo menos pra mim, internet mesmo foi começar a existir de verdade depois de 2007, 2008, velho. Mas assim, 2009, 2010 ainda era fraquinha, mano. Mas, a gente não era tinha acesso. Coisa. Antes disso, a gente não tinha acesso. Não tinha. A partir daí eu comecei a seguir. Então o meu primeiro contato foi com o Sobrenatural. Sim. Que a gente chamou a atenção já, começamos a acompanhar. Só que nessa época também já tinha bastante temporada. Acho que devia ter 7 ou 8 temporadas. Caramba, naquela Jesus época amado. Já tinha. Porque eu fiquei com 6 DVDs em casa. Então 6 DVDs em 2006... Dava uns quatro episódios. Rapaz, eu assistia a série em disquete. Chegamos nesse nível. Pai, o importante era assistir. E aí, Rafa, não preconceito. No grupinho de amigos eu sabia falar dos que eu tinha assistido. Então, você debulhava. Mano, top. Na época eu curtia pra caralho, velho. Eu achei massa. O primeiro contato foi satisfatório. Eu lembro de ter visto também Supernatural na SBT. Até tinha os dois nomes, eram em inglês e português. Eu não entendo por quê. Silvio Santos é completamente insano. Supernatural. Sobrenatural. Pra quê? Eu nunca entendi isso. Mas eu lembro que o contato que eu tive com Supernatural, eu assistia também, desde o primeiro episódio. Só que era no SBT. Eu lembro que eu tinha assistido quando passou na Warner. Daí eu falei, caralho, isso é uma série. Aí falou, eu lembro que a chamada assim. Supernatural vai passar no SBT desde o primeiro episódio da primeira temporada. Aí eu comecei a assistir nisso. Uhum. Na SBT eu via muito esporadicamente, então, tipo, eu não tinha. Nunca fiz a sinapse de tipo. Associação. Era um episódio de uma série que tinha uma história contínua. Pra mim era cada vez eles iam pra um caso e foda-se. Não tinha nada ligando um episódio ao outro. Igual um amigo nosso falou, porque o Supernatural era o berço da série brasileira, velho. Os caras começavam ali, velho. Porque assim... E por isso que é ruim, né? Ele falou. Enfim, só que o SBT deu uma alavancada, velho. Porque já tinha aqueles grupinhos falando do sobrenatural. Aí o SBT lançou pra quem não tinha acesso ainda. O cara começou a assistir, viu que era da hora. Então alavancou bastante gente com isso daí, velho. Foi massa. Eu lembro que, assim, além da Globo, que passava em rede aberta, era só o SBT que passava a série. Sim, que não, eu lembro só. Na Band não tinha. Band era famosa por passar Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, mas sim, só que... os episódios de desenho. Né? Mas só que série é sempre foi na SBT. Era sempre SBT ou Globo? Não, mas Globo seriado. Passava qual? O Globo demorou pra passar série, velho. Cara, então, passava, mas só que, tipo, pra gente, a gente não assistia porque a série da Globo sempre passou de madrugada, então a gente não assistia. Exato. Aí entra nas séries que a gente começou, que pelo menos eu acredito que eu e o Mike começou a ver. Que foi Lost. Caralho, cara, foi o meu primeiro. Foi Lost. Não, eu lembro que na época de escola, velho, aquela entradinha. Então, porque mano, a gente descobriu. Acabou descobrindo Lost antes de começar a passar na Globo, antes de, tipo, cair no conhecimento geral. Porque era o famoso DVD de camelô. Eu lembro. Sim, sim. E os caras faziam mó terrorismo com Lost, cara, no camelô. Sim. Colocava todos os pacotinhos lá mostrando umas imagens bizarras. Era totalmente aleatório. E, tipo, você ia lá, comprava e rezava pra primeiro funcionar. Segundo, pra ser o episódio realmente que tava descrito. Pra não ter gravado errado o bagulho. Tipo, você comprou, pô, vou começar a assistir. Eu quero os 5 primeiros episódios, tava na terceira temporada já. Os 5 primeiros episódios, a terceira. Foi complicado, mas tipo, Lost foi o boom da época, foi o seriado mais foda da época. Foi o mais falado, eu acho, velho. Tipo, e passou no SBT também. Lost? Não. Passou, completamente passou? Insano. Não. Foi então, na Globo. Passou na Globo. Passou na Globo. Porque foi a primeira vez que passou dublado em algum lugar. Eles dublaram, Lost. Saquei. Eu lembro que na época do Lost ainda tinha uma certa rivalidade com a Record, porque a Record passava Heroes. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, até verdade, mas mano. Foi depois, verdade. Acho que foi na mesma época, ou um pouquinho depois, quando começou a reprisar. Porque Heroes eu nunca... Que acabou e começou Heroes. Foi. Nossa, na verdade... Cara, se for ver, a primeira série que a gente viu, Marco, não foi nem Lost, foi Smallville. A minha primeira foi que a gente via na casa da avó, cara. Não, mas não... Que era de lei, a gente almoçava. Eu não sabia. Eu não sabia o que era só. Realmente, vocês acordavam? Eu passava sábado de manhã? Domingo de manhã, vocês acordavam essa merda? Eu sempre nunca chegava. Não, o problema é que acordavam a gente pra ir pro almoço da avó. Aí chegava na avó, a única diversão que tinha era Smallville. Cara, eu não consegui acordar cedo, acho que no domingo. E eu perdi, eu vi a chamada e falei assim, caralho, é o Superman, precisa assistir. Não, aí acordar meio dia. Mas aí, você teve contato com o Smallville, beleza. Mas a que você perdeu a virgindade. Smallville, eu não sabia que era que tinha uma continuidade. Ou então não ligava, percebi, mas caguei. A minha concepção de Smallville era tipo assim, olha, tá passando um filme do Superman jovem. Beleza, passou a semana, outra... Caralho, é outra parte. É tipo um 2. Aí na última, caralho, tem mais um. É tipo um 3. Aí depois de 5 anos passando, pô, tem bastante filme. Porque, tipo, a gente não associa que é uma série, cara. A gente, tipo, é um filme, deu um intervalinho, vai começar outra parte. E eu tô sem contar que, tipo, vira e mexe, você perdia um episódio e você fala, perdeu toda a continuidade. Você não tinha essa questão, porque quando você perdia naquela época, você não associava. Ter um seriado. Você perdia, era tipo, foda-se, o próximo vai ter outra história. Você não associava uma coisa contínua. Então era bem diferente isso daí. A gente não tinha um conceito de série. Sem contar que é SBT, ou seja, Silvio Santos, ele cagou pra continuidade. Ele passa um episódio da segunda, depois do outro da quinta. Caixa lá, mamãe mandou. Era de qualquer jeito. Mano. Top. É. Eu lembro que assim, eu assistia todas as séries. Eu já entendia mais ou menos pelo SBT, que tipo assim, passava de noite e eu conseguia assistir. Two and a Half Men, eu comecei a entender o que era a série. Só que assim, era sitcom, né? Sitcom. Aí beleza, assisti o sitcom e tal, não sei o quê. Só que a série que eu, com todas as forças da minha existência, comecei a acompanhar junto com a internet, já bombando já numa época, mano, sem dúvida alguma foi Breaking Bad. Porque a Breaking Bad era desde... Sério? 2000, demorou? Era 2008, velho. Não, ela era um pouco... 2008 e 2009. Não, ela... Breaking Bad é 2008, 2009. Sim. Assim, a gente, eu era moleque, tá ligado? Assisti alguns episódios, assim, que eu lembro que passava... Não sei se passava na Warner. Não, ele passava na EMC. Passava em algum canal de TV a cabo, que eu lembro que eu tinha. Uhum. Tipo assim, não seguia nem nada, beleza. Aí, assisti o sitcom e tal. Aí, quando eu descobri o magnífico mundo dos torrents, que eu falei assim, uhum, caralho, eu consigo baixar a temporada inteira. Que eu comecei a assistir Breaking Bad. Porque assim, eu lembro que eu assisti uma temporada, só que cagava. Tipo, ah, legal, tal, tudo bem. Assisti a outra, não, tudo bem, beleza e tal. Só que a internet começou, né, toda a movimentação com a série. Aí eu falei, puta que pariu, eu preciso assistir isso com todas as forças. Caramba, então demorou mesmo. Demorou, não, cara. Demorou pra eu entrar de cabeça. Ah, eu, tá, pra começar a baixar e ir atrás. Eu não comprava no Camelô série. Ah, porque eu falava, ah, tipo, puta, é muito não, DVD que você comprava. Você tá louco. Era um desespero, porque, tipo, você terminava Lost. Lost é conhecido pelos cliffhanger, os ganchos que dava a série. Tipo, terminava a temporada, você fala, Jesus, eu preciso ver o que acontece depois disso. Aí você chegava no Camelô. Não, mas a próxima temporada sai ano que vem. Você fala, como é que eu vou viver agora? Nossa, me explica. O mais embaçado. Agora você vai ter que me dar um DVD pra me ensinar a viver com essa primeira. Manual, velho. E o mais embaçado, porque não é que nem agora, né? Que tipo, sei lá, acabou Game of Thrones, acabou ano passado. Esse ano a gente tá órfão e só volta ano que vem. Tipo assim, se eu lembro de Game of Thrones, eu choro. Mas tem outras séries pra mim. Tem mais coisa pra você fazer. Tem mais coisa pra eu ver. Tipo, sei lá, tem na The época? Walking Dead, que é muito bom. Mentira, nossa, é horrível, vai tomar no cu. Mas só que naquela época, tipo assim, não tinha mais nada pra você ver. Era, aí depois então, você sofreu Lagoa Azul na sessão da tarde. Era só isso que tinha pra fazer. No Camelô, em vez de comprar, tipo, 15 pacotinhos pra Veloche, eu comprava tudo filme, tá ligado? Então, assim, a série, a entrar de cabeça real em assistir seriado foi mais velho, cara. Foi, é isso mesmo. Cara, pelo menos pra mim, teve todo esse rolê do Smallville, que, tipo... Não me deu a concepção de série. Só que, tipo, a partir daí eu comecei a falar assim, olha, ok, não é um filme. Existe um negócio. Existe outra coisa. Já começou os primeiros passos já. E eu lembro que uma vez eu fui na casa do amigo meu, que estava até comigo com o Michael, o Luiz Fernando. Uhum. E ele me mostrou uma série que tipo, ninguém assistia, que chama The Mentalist. Mano, ninguém assistia, já vi no catálogo, tá ligado? De algum... Ninguém assistia. Aí ele falou assim, cara, vê aí. Aí, tipo, eu vi o primeiro episódio e falei, pô, bacana. Ele falou assim, cara, eu tenho a primeira e a segunda temporada baixada aqui. Eu te passo, depois a gente vai assistindo, vai saindo, eu vou baixando. Cara, a partir daí, foi tipo, eu comecei a assistir mesmo. Essa continuidade, tá ligado? Eu entrei de cabeça mesmo, quando, isso que você falou, quando a gente consegue ver que era fácil de conseguir, né? Sim, sim. Tipo assim, você baixava a temporada inteira e você começava a assistir. Aí que abriu as portas do bagulho. O Mentalist foi a mesma coisa com você, pelo jeito. Foi, cara. Porque, assim, a gente não tinha nenhum contato com esse tipo de mundo, a não ser Maluco no Pedaço, séries esporádicas que passavam, assim. Mas, tipo, de você acompanhar do primeiro ao último episódio de uma temporada, tá ligado? 25 episódios ali, e falar assim, ó, a próxima vai sair tal mês. Questão de você ver trailer de temporada... Cara, era um bagulho muito diferente, assim, tá ligado? Então, pra mim, foi assim, cara. Eu falei, é o pulo da sitcom, de Eu Pra Todas as Crianças, pra começar a assistir mesmo, que nem Breaking Bad foi a primeira série de drama que eu assisti, cara. Depois eu comecei mesmo a ir atrás, só que saí um pouco desse do humor, né? Sim. Nerd bazingueiro. Não, porque assim, isso que eu ia falar, porque, tipo, agora eu tô parando pra pensar, eu não consigo lembrar agora... Alguma outra série que eu tenha, tipo, pegado pra assistir as temporadas que nem entrar de cabeça que nem você tá falando. Mas eu acho que a primeira que eu parei. Não, eu vou baixar as temporadas que tiver tudo, e assistir tudo foi Naruto. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Eu acho que é o único de humor que você consegue associar mesmo a série. Porque Two and a Half Men. Você vê que tem uma história sendo contada claramente. Tipo, não é. 2½ Men, ou então, tipo, Friends, que é a conhecidona e tal. É diferente, velho. Tipo, Friends tem uma história, mas só que, tipo, eles demoram, sei lá, 3-4 temporadas pra contar alguma coisa. Antes Friends, disso... Friends tem uma história, mas é uma bosta. E... Aí, Caio, forçando. Vai rolar agressão aqui hoje, hein? Vai rolar agressão. Ó, o Caio falou isso por ele. Puta que pariu. Me desculpa, mas... Vai rolar agressão. Inclusive, agora eu vou falar o que o Daniel falou. Tudo viado, especialmente o Caio. Não, antes de finalizar isso daqui, eu tenho que falar uma coisa. Eu sou Team Caio, velho. Vocês me desculpem. Cara, eu nunca consegui gostar de Friends, velho. Cara, Friends é muito bom, cara. É muito bom. Cara, eu nunca consegui gostar de House of Cards. E não é por isso que eu tô falando que é uma merda. Eu acho que aconteceu. Mas vamos chegar lá. Eu assistia Friends, tal. E eu baixei também. Eu lembro que eu tinha uma prima que morava longe. E eu lembro quando eu comprei meu primeiro notebook, tá ligado? Criança que sai do computador, comprei o primeiro notebook, beleza. Ela chegou com o notebook dela e falou assim: olha, eu tenho aqui baixado algumas séries e tal, no total de 130 GB de série. Que beleza, naquela época dava tipo uns 7 bilhões de episódios. Tava tudo, ela falou assim: ó, passo pra você. Então, assim, catálogo da Netflix era a fichinha do que minha menina tinha, tá ligado? Tinha todas as séries baixadas. Comecei a assistir Friends. É, assistia numa boa, dava umas risadas. Só que nego colocou Friends num pedestal que virou um negócio intocável. Mas aí é questão de época, cara. É questão de época. Mas é embaçado. Sabe por quê, Caio? É porque, tipo assim, pega como, por exemplo, hoje a gente tava comentando antes de começar a gravar que você e o Rafa acham que, tipo, que todo mundo odeia o Chris é meio meh. Eu acho meio merda. É, então, tipo, só que eu gosto pra caralho. É, tipo, é realmente questão de gosto. Tipo, pode que nem eu. É o momento. Eu venho aqui e falo que cerveja é amargo pra caralho e não gosto. Não venho. Fala sim que eu te conheço. Fala, mas não pode. É só pra vocês entenderem que esse é o famoso cagando regra, meu parceiro. Foda-se. Eu gosto de Friends, mas não sou que nem as minas do Twitter e do Instagram, que tipo assim, que assiste o Renan todo dia. O Renan, Friends. Todos os dias. Cara, ó, coloca num pedestal, fala. A questão de cada 3 posts, 4 são de Friends. Você coloca no pedestal? Cara, a questão de Friends e How I Met Your Mother é o seguinte. A vida adulta dando tapa na sua cara de rola. Exatamente. É isso. Aí você não se identifica quando você é mais novo, porque não é sua realidade, mano. Sim, isso por que quer dizer a gente que você acha... é criança de 15 anos ainda, cara. É, por que a gente acha Breaking Bad... Não. Pera aí. Por que a gente acha Breaking Bad foda? Porque é um professor de ciências, quase morrendo, fazendo de tudo, dando tiro, matando maluco. Você entende tudo que... os motivações. Breaking Bad, se for falar de Breaking Bad, merece um episódio só pra isso. Vai ter. Tô passando por cima. Mas, tipo, a questão de Friends e How I Met Your Mother é, cara... É vida adulta chegando... É, piada sarcástica, tudo dando errado, maluco se virando pra pagar aluguel, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é questão de época, de quando você assiste. Como é que é o nome do maluco descolado mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele. Barney. Não é o Barney. Friends? É, do Friends. Tem o Chandler, tem o Ross. O Chandler é basicamente eu, o Caio e o Michael. Porque o Chandler só faz piada, tipo, de tiozão. Sim, exatamente. Então, cara, se você fala que você não gosta de Friends, não rola. É porque você odeia as piadas de tiozão. Tirem essa série do pedestal, meus amigos. Mas tudo bem, ela é boa, tá? Ela é boa. Antes que todo mundo me bate. Alô, menino Caio. Ohana. Beleza, cada um descabaçou de um jeito aqui, só que puxando pra atualidade. A gente deu um passo de que todo mundo começou a conhecer, todo mundo começou a baixar, tudo bem. Vamos colocar aí, ó, 2010, passou, voou no tempo 8 anos, estamos em 2018, série isso. Pra caralho, saindo série todo mês, começou, vamos falar, Netflix mudou o jeito que todo mundo inteiro assistia série. Sim, com certeza. De jeito nenhum, as pessoas antigas... Os canais ganhavam dinheiro, os canais pagos, né? Puxando o telespectador, tipo assim, horário fixo pra episódio novo. Sim. Netflix deu um chute na bunda de todo mundo, ó, a primeira temporada aí eu tomo inteira pra vocês. Assiste do jeito que você quiser, a hora que você quiser, tanto onde você quiser. Tanto que Breaking Bad é o que é hoje por causa da Netflix, cara. Sim, é, exatamente. A grande salvadora da pátria nesse mundo de seriados, literalmente, é Netflix, por que, velho. Por que a Netflix? Porque acho que depois da terceira temporada, que eles... Tipo, eu sei que no hiato... Não, não foi no hiato da quarta temporada. No hiato da temporada, eles liberaram todos os episódios na Netflix. Estão, tipo, lá no hype. Não, velho, já tinha acabado já. Não. A última temporada da Netflix, a última temporada de Breaking Bad na Netflix demorou pra chegar. Porque assim, conforme foi saindo... Eu assisti a última temporada de Breaking Bad pela TV. Não, conforme foi saindo, o hype de Breaking Bad tava lá no alto, a Netflix pegou os direitos junto com a AMC, tá ligado? Então ela começou ela a exibir... Ela comprou, falou, eu vou soltar até temporadas. Essa temporada, fazer propaganda fodida. Isso. Vocês ajudam a gente, a gente ajuda vocês. E tanto que, tipo, você abria a Netflix, era banner de Breaking Bad na sua cara, cara. Baixo, porque tá, era realmente mais assistido, a galera começou a se interessar. Tem aquele teste da Netflix, né, que fala a qual série que você gosta, não importa o que você colocava. Você colocava, gostava de drama e de cartoon. Comédia. Foi, aparecia Breaking Bad. Eu assisti a última temporada de Breaking Bad pela televisão, então não sei. Só que aí, o da hora da discussão disso é que mudou todo o jeito de assistir série, beleza. Só que a gente pode entrar nesse lance da qualidade, porque, véi, tem série pra todos os gostos e todos os tipos. Sim, e, absolutamente. E antigamente, que elas precisavam de muita grana pra fazer, o filtro era grosso, saía coisa boa. Só que agora, mano, tem muita bosta aí, cara. E o hype da Netflix lançar qualquer coisa, nego já acha que é bom. É, famoso, tipo, agora, querendo ou não, o selo Marvel. É o que é o mais discutido hoje, tipo, teve o hype gigantesco com o Demolidor, chegou aonde queria, porque, tipo, a primeira temporada foi realmente muito boa, mas depois foi soltando outras séries, tipo, colocar aí... Atropelou. É, colocar Jessica Jones. Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Tipo assim, já foi um pouco abaixo... Aí, Punho de Ferro, daí foi outra bosta. Eu não consegui terminar. Então, chegou uma hora que saturou. Demolidor, só que de resto eu não terminei nenhuma. Cara, acho que contrário. Assim, Demolidor, a primeira temporada foi sensacional. Sensacional. Por quê? Porque era a série do Demolidor na Netflix. Tipo, não tinha nada parecido com isso, tá ligado? Exato. Os caras ousaram... Era Marvel começando nos seriados. Cara, era a primeira onda. Onde a DC dominava. Foi foda. Depois disso, eu acho que a gente meio que cansou, tá ligado? Junto com os filmes. Começou também. A qualidade, não era a mesma coisa. Eu porque acho assim, que não foi cansado, você vê Vingadores. Caralho, mano, foda. Aí você vê Jessica Jones, tá ligado? Você dá uma brochada foda, mano. Acho que deu uma diminuída. Porque, tipo, o orçamento é mais baixo, o roteiro é fraco pra caramba, tá ligado? O vilão é bom, mas... Não salva, tá ligado? E querendo ou não, eles têm um padrão de, tipo, soltar 12, 14 episódios. E, sim. Tipo, tem série que não precisava que já é muito. Isso. 8, 7 8, ali já 7 resolvia sua área, já tá daria ligado? Pra contar a história. Mas só que eles têm que prolongar, aí cria aquela merda toda. Tipo, 5 episódios você vê que não serve pra conta nada. Conta pra nada, é tipo um acréscimo. É, famoso filler, não serve pra nada. E deixa eu falar, vocês conseguem maratonar a série? Sim. Se for boa, sim. Ah, cara, eu não consigo. Ah, Caio, você é do contra, cara, né? Não. Você não é que é do contra, cara. É que, tipo assim, eu assistindo Breaking Bad, cada episódio que passava, dava um tempo pra você maturar a ideia. É a mesma coisa que... Sim, com certeza. Isso é um puta ponto positivo. A gente vai assistir Game of Thrones, velho. Sim. Por semana. Você assiste aquele episódio e vai maturando que nem, as ideias. Agora vamos conflitar, tipo assim, as culturas. Maratonar a série, pra mim, eu não consigo, porque eu não consigo criar uma conexão com a série. Pra mim fica um negócio chulo. Ah, então, tudo bem. Mas só que aí depende da série. Porque pega como, por exemplo, o Game of Thrones. Em 2012, 13, alguma coisa assim, que eu comprei os 5 livros. Uhum. Não dei conta de ler tudo, porque, tipo, é bem intenso. E dá na época... pra ler, já. Não, pra ler. Então, dá pra ler, mas só que tipo, pensa eu, na época eu acho que eu tinha 16 anos. É, moleque de 16 anos, daqui a pouco, não dá. E tipo, a parada do Game of Thrones comigo foi que, tipo assim, todo mundo tava falando bem pra caralho da série, ia começar a sexta temporada... Tipo, já tinha lançado até a quinta, tipo, eu já tinha lido os dois primeiros livros, tipo, já sabia que o negócio era bom, e eu falava, cara, puta, o povo vai começar a ver essa porra, vai começar a falar desse negócio. É. Se os livros é bom, tipo, imagino que a série seja boa pra caralho também, porque tinha todo aquele rolo que eu já sabia, né, tipo, que eles demoraram pra conseguir uma licença pra fazer a série. Falei, beleza, vou maratonar essa porra. Eu lembro até hoje. Eu não lembro a data que foi, mas eu lembro que eu não tinha aula, não tinha curso, não tinha nada da terça-feira até na sexta-feira. Então, tinha de terça-feira a domingo pra maratonar. Eu engolia 5 temporadas de Game of Thrones. Nossa. Da terça-feira ao domingo. Eu acordava, colocava pra ver, pegava uma água, alguma coisa, deixava ali do lado, ficava vendo, levantava, ia almoçar, voltava, via, ia pegar uma coisa, ia dormir, acordava, colocava, acho fiquei. Que eu fiz isso não dou conta, mano. Com a terceira temporada, porque, tipo, terceira temporada de Game of Thrones, o bagulho é de explodir cabeça. Principalmente com o Casamento Vermelho. Então, tipo, eu lembro de pegar e assistir a terceira temporada em, tipo, uma sentada só. Tipo, sentei na cadeira. Colocou a terceira temporada, tipo, só fui sair do quarto hora que bateu, sei lá, o oitavo episódio, que eu não aguentava mais, tinha que ir pro banheiro. Então, mas aí, tipo, eu acho que assim, isso de assistir tudo seguido tem até um termo que é o binge-watching, né? Isso. É. Cara, eu acho que isso depende muito da série. Isso. Se a série for boa, cara. E de você também. Tipo assim, aí entra aquele negócio de boa. Tipo assim, se a série te pega, né? Tipo, não sim, vou colocar se a série exatamente, é boa. É. A série te pega. Questão de gosto, porque assim... O que a gente sempre fala, né? 3 episódios ali pra série te conquistar. Cara, não foi ali, meu, desiste, cara. Não vai ser, mano. Até hoje eu só fiz isso com um seriado, Sons of Anarchy. Uh-huh. Esse eu seguia, só que a minha maratona dava no máximo 4 episódios. Mas aí eu fui até o final. Curti o Game of Thrones também, mas eu peguei ele desde o começo. Então eu esperava sair, acompanhava com a minha mina... E não tinha essa coisa de ficar repetindo episódio, né? Mas, tipo, assistia, que nem o Caio falou do... Você ficava esperando já. Isso. Não, o Caio falou do Breaking Bad, que ele acompanhava pela televisão. Eu não, eu acompanhei pelo torrentzão, da massa. Então, tipo, quando eu comecei a assistir, eu acho que já tava na terceira temporada. Não, então, eu assisti, tipo assim, eu tinha assistido alguns episódios de Breaking Bad e não tinha dado bola. Só que o hype começou a crescer tanto a partir da quarta, eu acho que da quarta foi semana, quarta temporada. Que eu assisti os episódios normal e tal, e a quinta eu vi pela TV. Não, tipo assim, que nem eu peguei, aí eu lembro de ter começado a assistir, tava no hiato da quarta temporada. Eu esperei sair a temporada inteira, porque, tipo, eu não aguentava até aquela época. Ah, eu não consigo. Eu não aguentava, tipo assim, ver uma semana, espera. Quem que me ensinou, tipo assim, a ter um pouco de autocontrole... Foi Game of Thrones e, tipo, foi porque é forçado. Você não tem outra escolha. Não, o Game of Thrones, ele veio pra fuder com geral, velho. É, forçou a verdade, né, mano? Mas, tipo assim, o Game of Thrones veio totalmente na maré, remando contra a Netflix. Que, tipo, acostumou todo mundo. Assenta aí, vê quantas temporadas você quiser aí. É, toma tudo, eu sei. Se vira. Só que, então, você tem esse lance. A Netflix, ela solta tudo, só que a série também, ela sai do hype, ela sai da mídia, mano, em uma semana, cara. Tá ligado? Game of Thrones tá aí, fica, mano. Mas Game of Thrones também não dá falando de Game of Thrones. Game of Thrones não é padrão pra nada, velho. Ah, mano, Westworld tá aí. 2 meses que todo mundo só tá falando dessa série. Tá, você tá. Fala agora alguma que não é da HBO. Porra, mas tem uma que manda no bagulho inteiro. É o padrão, véio. É o padrão HBO, cara. Ah, mas. Não, a padrão é HBO, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, não é da HBO, é do Hulu e tá todo mundo falando. Isso é verdade. É. Tipo, não é isso. O lance é. Lançar tudo, você supre o conteúdo de uma vez. Cara, a primeira série que eu fiz binge-watching foi Breaking Bad. Ah. É, por quê? Porque tinha minha disposição, tá ligado? Tava mais fácil. E porque a série te pega, mano, tá ligado? Sim. Eu acho que é isso. O que interfere de você ver é atuação, roteiro... É isso, cara. Fotografia. Porque, cara, você vai ver uma série, tipo... Vou chutar uma da Netflix aleatória aqui. Aquela... Santa Clarita Diet, que aparece toda hora. Vi 2 episódios, achei uma merda. Tipo, cara, você vai passando. Tipo assim, é um conteúdo que se não te pegar... Já era, cara. Aí, tipo, não interessa nada, cara. Essas séries investem muito no piloto, né? Tipo, o primeiro episódio, ele tem que te mostrar o que a série quer e... te prender. Se não prender o cara que tá vendo ali no primeiro episódio... todo mundo sabe que, tipo, você não vai conseguir ver mais. Mas a Netflix tá ao mesmo tempo, ela tá cagando, porque você já pagou um mês lá, então... É, tá fácil dela. Eu entendo a Netflix, mas é o que eu acho. Eu não consigo maratonar, cara. Eu preciso digerir o bagulho e criar uma conexão, tá ligado, com a série. Ah. É porque assim também. Depende não, da série, não, depende da série. Não. Tem série que você não quer fazer isso. É, não, não sei. Tem série pipocão, série, série pipocão. Tipo, você quer sentar lá só pra ver e foda-se. É, tanto que agora a Netflix começou com algumas séries a liberar semanalmente. É, né? Então ela não ia voltar atrás se não tivesse um. Não, sim, tem. Tem os pontos positivos nos dois lados, né? Sim. Séries que te pegam até o terceiro episódio e tal, não sei o que, só que depois de um tempo vira um grande prato de bosta. É, e você tipo não sabe. O que aconteceu, gente? É. Só me conta. Só não, não, um vira assim. Um grande prato de bosta, você olha, você reconhece, você sente o cheiro da bosta, você pega a textura, você vê que tá quente. Caralho, velho! E continua comendo. Não, não, eu não consigo comer, cara. Não, não, tem não, alguma que você continua eu comendo. Se a gente tem ficar aqui a noite inteira, a gente vai achar alguma série, falar cara, pra essa. Vai ser assim. Você viu House of Cards até o final da terceira temporada? Não, foi isso. Pronto. Tá vendo? Aí. Só um grande vai tomar no cu pro House of Cards que assistam só até a terceira temporada. Não, não, assistam não, tudo. Assiste a terceira temporada é muito bom, cara. Lixo. É muito eu bom. Eu assisti não. Por honra, pela minha honra. Eu falei, eu vou terminar esse claro de bosta, vou comer inteiro. Só não me arrepender depois. Eu sei que vou me arrepender. Mas eu vou fazer isso. Cara, eu acho que isso vai muito de erros, tá ligado? Por exemplo, menino Caio introduziu a mim, olha que frase perigosa, lá, introduziu a mim de maneira hétero The Walking Dead, com os quadrinhos, foi tá meu. Ligado? Até hoje eu leio os quadrinhos. Fenômeno. Tá uma merda. Ah, então, tá uma eu merda. Eu parei de ler os quadrinhos, tá uma merda. Já. A série, na primeira temporada, eu achava do caralho, legal, puta que pariu, igualzinho. Até a segunda. Chegou no governador... Eu falei, deu uma curva de rio que ficou ruim. Foi exatamente isso. Onde o Rick não perdeu o braço, eu falei, chega, não dá mais. Porque aí parou de seguir, tipo, o que tava seguindo e começou, tá ligado? Aí eu falei assim, não, mas tem que mudar, não precisa ser o mesmo e tal. Cara, eu não assisto Game of Thrones, nunca li Game of Thrones, mas eu sei... Você é um bosta. Cara, eu sou um merda. Eu sei que tem diferenças entre a série e os livros e a galera continua acompanhando, tá ligado? Exato, então, tipo, é qualidade da série, mano. Você não assistiu e não leu o livro? Não assisti e não li os livros. Caralho. Cancela a gravação. Chega. A gente tá falando de série e o Renan não viu Game of Thrones. Não, mas... Eu não vi, ó... The Walking Dead é um exemplo claro de tipo de. Deu errado pra caralho. Então, o Rick tá saindo da série. Tá saindo dentro. Deu barraquice na rouba lá. Demorou muito. É. Ele já tava afundando a cabeça assim, ele resolveu mergulhar. Tá ligado? Ah, vamos embora. Não, porque ele viu que, tipo assim, mano, talvez seja a hora de ir embora, tá ligado? Talvez, tá ligado? Talvez. Porque você, eu vou ficar marcado então, pelo personagem. Não, amigo, vai ficar marcado porque é ruim, tá ligado? Mas sabe qual que é a parada? Sabe qual que é a parada do The Walking Dead que me deixa mais frustrado? Não é nem, tipo, a questão... Porque você pega... É uma empresa grande que tá fazendo a parada. Porque, querendo ou não, The Walking Dead... É a Fox. É, The Walking Dead, tipo, é um negócio, tipo, pica. Não é um negócio que fala assim, puta... Os caras pegou lá do fundo do baú. Só que aí, tipo, mano, o Rick é foda pra caralho. O Carl é foda pra caralho. Ah, não é foda não. É sim, não. O ator que faz hoje, do jeito que tá, da última temporada que eu vi, lógico. Fazia, mataram o filho da puta. Ele não morre. Antes dele morrer. Tipo assim, ele tava ficando bom. Tipo assim, você viu que ele teve um progresso na série. Uhum. Cara, a Michonne, puta que pariu. Eu tenho com certeza foda, que a Michonne... Ela deve ser igual ou não melhor que... Ou até melhor que a dos quadrinhos. É, não, acertaram. Fizeram acertaram. A porra do personagem do... Como é que é o nome? Do maluco? Daryl. O Daryl. Cara, um personagem que não tinha nas HQ. Que eu tenho certeza... Ele teve que ser feito na HQ de tão foda que o cara era. Então, tipo assim, a produção do bagulho é foda. Tipo, os zumbis... Tudo bem que tem um sangue ou outro ali, tipo, que é bem merda. Mas os zumbis é bom. Ele morreu? Os zumbis é bom. Ele morreu no seriado? Dinheiro, né, não, mano? Ô, efeito especial, pelo menos isso que os caras têm que usar então, essa porra. Só que a produção toda é boa. A atuação da maioria de em si é boa. O foda do negócio é a história. É o roteiro. Cara, como que os caras conseguem me cagar na porra do roteiro? É basicamente sabe, um Vingadores 2. Teve uma época que teve a greve dos roteiristas. Sim. Ali, The Walking Dead se perdeu, nunca mais voltou. Não cara, vai voltar. É bom que tem um reboot. Uma frase, Rogerinho. The Walking Dead, os caras conseguiram enfiar no fundo do cu. É. Bruno. Os caras conseguiram. Parabéns aí pra Fox. Veio aí, o foda é que eles estão apelando pra mesma forma, tá ligado? Tipo, começa bom... Uma puta barriga, tá ligado? Que não vai pra lugar nenhum. E nos últimos dois episódios... Caralho, cliffhanger! Vai morrer todo mundo, fudeu o dedo no cu e gritaria. Quando apareceu o Negan, o primeiro episódio... O último, né, no caso. O Negan apareceu no último episódio da quinta temporada? Falava, acho que foi. Sim, quinta, sexta temporada. Ele apareceu no último episódio de alguma temporada. Maluco, eu vi o episódio pro Alvivaço. Eu lembro, foi a mesma reação vendo Game of Thrones. Sim, ele fazendo o Unidunité, eu falei, agora a série vai ficar. É, porque. Agora tipo, vai, chega. Meu Deus do céu, vai fora. Mais pedido desde o governador. Tipo assim, todo mundo falou, beleza, vocês cagaram o governador. Vamos ver se nesse vocês conseguem acertar. Depois de já ter errado no melhor. E novamente, o ator é bom, cara. É bom para um caralho. Eu olho pra ele assim. É bom pra cacete. Não era. Era um bosta. Nossa, mano. O cara era muito bosta, velho. Por isso que eu falei na maioria. Eu falei que todos os atores são bons. Pra mim, ele era bom. Não. Agora me fala também. Beleza, o Rafael foi descabaçado por Super Negro. Por que depois de um tempo ficou uma bosta e não terminaram essa série ainda? É porque toda série que passa de 8 temporadas... Mano, as histórias já não começam a ser tão atraentes igual no começo. Os caras conseguem ganhar dinheiro ainda? Sim. Caralho, consegue. Muito dinheiro. Olha, cara, por isso que tá aí até hoje. Ó, vou trazer uma polêmica aqui agora. A oitava temporada, a última que saiu. A sétima. Supernatural? Não, do Game of Thrones. Sétima. É. A sétima temporada do Game of Thrones, ela foi boa no começo e no final, porque no meio... Né? Eu falo o final, tipo assim, o penúltimo e último episódio só. Não. Foi tudo. Então, e faz dinheiro pra caralho. Foi tudo bom. Foi só a versão que dá Game of Thrones, velho. Foi só da liberdade pros caras que os caras conseguiram cagar na minha série. Sim. Por isso que ele é pra ler os livros, vai. Cara, mas aí é público, né? Beleza, os caras. No começo era massa, cara. Era massa. Até o primeiro dos 99 apocalipses. Entendeu? Então, mano, isso começa. Só que vamos colocar aí, depois do. Da décima terceira. Quando foi a guerra lá? Que teve uma guerra, não teve? Teve 90 também. Teve, não. Até que, tipo... Ele caiu o Castiel. É, o demônio. É, acho que é a sétima temporada, que é a que o... Que o Sam vai pro inferno e perde a alma. Ele volta sem alma, alguma coisa assim. É até aquela porra daquele Leviatã e o Purgatório. É até aí a série fica boa. A partir disso, eu falo, fico uma merda. Tem gente que fala que fica bom, mas tipo, é uma merda. Para Leviatã. Cagaram no Purgatório, velho. Primeira vez que mostraram, tipo, mano, o quê, velho? Que bosta, bicho. Ali já deu uma desanimada, só que continuou alguns episódios da hora. Mas não conseguiram manter, não, mano. É foda. É a maioria das séries, cara. Tipo, que nem. É, tem aquelas. E outra série que cagaram? Lost. Cagaram e enfiaram na bunda. Lost. Prison Break. Falaram que essa quinta temporada que saiu, falaram que tão bom. Mas aquela quarta temporada que é eles, tipo, tentando resolver o mistério, isso e aquilo. Parece eles estão fora fugiu, da prisão. Mano. Tipo, mas, cara, enquanto tiver dando dinheiro, os caras vão continuar fazendo, cara. Exato. É fanservice. Eu sou fã, eu quero service, tá ligado? Exatamente. Aí tem aquela outra série também, tipo, que é um maluco que ele mata as pessoas. Ele mesmo é o cara que vai matar. Dexter. Eu vi, tipo assim, era bom pra caramba, porque eu vi os primeiros episódios. Só que, porra, era a mesma coisa todo episódio. Vou ficar vendo, tipo, o cara matar a pessoa todo episódio. Estragado, vi aquele episódio da casa cheia de sangue. Atualmente, tipo, só tem muita série ruim, cara. Tá difícil achar série. Cara, você tem que garimpar muito pra achar uma série. É o que você falou, tipo, antes saía pouca série. Então, tipo assim, pra sair a série e ela ganhar mais de uma temporada, ela já tinha que ser boa. Mesmo que o cara cagasse no final, Lost... já saiu tanto de temporada e ela teve o seu tempo que era boa. Mas agora, tipo, não tem mais esse filtro. Agora, tipo, todo mundo nego quer série. É tudo sobre qualquer coisa, tá ligado? Sobre qualquer coisa. Tipo, se tem um seriado na Netflix sobre o cara que faz bolo, tem um seriado sobre... O mina cara que faz se sushi. Corta. Pô, mas é legal pra cacete, velho. Não, é legal. Então, mas só que aí ao mesmo tempo, libera essa série do sushi, deu dinheiro pros caras fazer o seriado dos Titãs. É. Não sabe se vai ser ruim, calma. Não sabe. Respira, não sabe. Você não sabe. Bom, a Ravena daquele jeito você acha que vai ser boa. Mano, chamou atenção. Não. Ó, Eu, ó, é um moleque do grito. Eu profetizei. Tô tentando ser positivo, Michael. Uma vez na vida, não o cara dá. Tenta ser positivo, Michael. Uma vez na vida, mano. Mas, ó, é tipo as séries da CW, porque, tipo assim, ela, eu tenho certeza que ela vai começar, tipo, bom pra caralho, você fala assim, puta que pariu. Era isso que eu via nos desenhos, é isso que eu quero aqui. É puta que pariu, vai lá, mata isso. Matou aí, arrombado, vamos, desgraça. Tipo assim, não é o Superman que é bonzinho que vai lá pra prisão, tipo, mata mesmo. Assim, puta, é foda. Só que aí, tipo assim, aí tem que entrar no consenso geral, tipo, da população. Falar assim, ah, beleza, agora tem que ter isso, isso, isso, isso, isso, porque é o que acontece no dia a dia, tipo, das pessoas. Aí começa a cair. Aí cai, até virar uma malhação de super-herói. Que é a Ravena tendo um caso com o Robin. Que é... Tô profetizando aqui, hein? Tô profetizando. A Ravena vai ter um caso com o Robin. Mano, vocês assistiram? Não, vocês até assistiram? No Teen Titans deve ter um rolinho dos dois. Tem, mas, tipo, Teen Titans é 10 vezes melhor que o Teen Titans Go e que esse seriado vai ser. Mas assim, vocês assistiram o Arrow, The Flash, vocês caíram nessa armadilha? Eu posso defender? Vai, eu e o Renan aqui estamos juntos nessa... Fala por que o Arrow é bom. Jornada. Vai, tudo não, bem, ó. Renan. Tenta demonstrar que não é uma fala do Flash, fala do Flash que eu falo do Arrow. Qual que é Vamos a frase lá. Que define Arrow? Vamos lá, ó, é assim. Pra quem acompanhou quadrinhos desde pequeno, tem uma puta importância você ter uma série daquilo que você sempre leu. Ok, essa é a parte do eu sou fã, eu quero service, tá ligado? Sabe uma série que todo mundo gosta, fala assim, é, ficou meio merda, mas eu achava foda, e era da CW? Smallville, cara. É verdade. Tá ligado? A gente acha uma merda hoje, por quê? Porque a gente cresceu, mano. O nosso filtro, outra, nossa crítica... A gente tem mais coisa pra comparar, pra, tipo, pra falar, não, beleza, ela é uma merda porque ela podia ser tudo isso que essa outra série e não é. Foi, tá ligado? Isso. Não, mas é porque... Com a atualização de tudo aí, a gente conseguiu séries melhores. Não dá pra comparar que a gente pegou de agora, realmente vamos ficar falando. Mas na época era foda. Realmente, a gente acaba... Hoje a gente acaba comparando e jogando, tipo, crítico a qualidade dela baixa, tipo, porque... Eu acompanho Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, eu acompanho. Nossa, é uma merda? Não, é uma merda? É uma merda. Por que que eu... primeiro episódio, não consigo. É uma merda, é uma merda. Por que que eu assisto? Porque eu quero ver até onde isso vai dar, tá ligado? É o meu guilty pleasure. Eu quero ver no que vai dar essa merda, tá ligado? Porque eu sei que é ruim, mano. Não, cara, eu vi Arrow, gostava bastante da abertura. Oliver Queen is alive. My name is Oliver Queen. For cara, 5 years. Muito bom. Aí teve aquela merda, aquela reviravolta totalmente torta do pai do amigo dele no final. Uh-huh. Eu falei, que... Aí tem mas tava legal, até aí tava legal. Tava legal, cara. Voltou a segunda Stryker, temporada. Né? Aí o cara, Stryker, não, eu não vou matar mais ninguém. Pau no seu cu, aí, não vou mais fazer. Aí ficou merda, Mas era... Gotham também, comecei a assistir Gotham. Gotham eu dei barraquete cedo. Gotham eu não vi nem o trailer pra não estragar a imagem que eu tinha do Batman Dark Knight na minha cabeça. Meu cunhado assistia. Meu cunhado assistia. Eu peguei metade do primeiro, um terço do segundo... Só o final do terceiro e já foi suficiente. Mas aí, ó, por exemplo, Gotham, a gente acha uma merda, isso é consenso, tá ligado? É. Nas últimas temporadas, é uma das séries mais elogiadas. Por quê? Oh, os caras pelo menos aprenderam. Por uma quê, série, mano? Os caras aprenderam. Porque teve o Pinguim, né? É a mesma coisa do Agents of S.H.I.E.L.D. Mesma coisa, todo mundo falava que era uma merda e tal, e agora é uma das mais elogiadas também. Colocaram motoqueiro, né, com fantasma. Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, não vi. Cara... Não, mas no começo a gente era realmente uma bosta. Tem um... É o motoqueiro de carro, tá ligado? No quê? É um motoboy, isso aqui nada a ver. Só que não tem moto. Ele tem um carro. É um carreteiro fantasma. Motoqueiro fantasma, só que dirige carro. É. E não é fantasma. O cara tá ampliando a empresa dele, porra. Uber tá aí, né, pô? É o Sedex das almas, tá ligado? Cara. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Você já teve aquele sentimento horrível de ter a série que vocês amavam cancelada, cara? Não, já. Deus. Já qual? Graças a Deus, não. Banshee. Que série? Ai, tá vendo? Vocês não. Cara, vou falar uma aqui que vocês vão saber também. Por quê? No meio de tantas séries aleatórias, eu comecei a procurar coisas diferentes, tá ligado? É. E uma dessas é Banshee, que é uma série que ninguém assiste, só que o plot dela é legalzinho. É um cara estranho que chega numa cidade, assumindo a identidade de outra pessoa, e o cara é porradeiro, é ladrão, tá, tipo, visualmente é legal, é fanservice, tá ligado? Por que acabou? O roteiro? Não era ruim? Não. Tá ligado? Só que, tipo, a galera não assistia, aí rolou o... Não bombou. É, não pegou, tá ligado? Mentira, aí é foda, cara. Aí é foda. Eu assistia The Nick, que era de um hospital, era uma série da hora pra caralho. Tipo, hospital, na época, tipo, França 1820, tá ligado? Que caralho, pô. Era, tipo, o início da medicina, então, assim, e era da hora, porque era uma série de drama, o médico era um loucão drogado lá, fazia as operações... Era foda. Aí cancelaram. Aí eu chorei em posição fetal no banheiro. É foda, cara. É foda. Porque, tipo, você vê um puta potencial ali, cara. E acaba, mano. Vocês dois nunca tiveram assim. Não, mano. Porque eu não tive um contato tão forte assim com as outras séries. Eu peguei mais essas que foi geral zona mesmo, que foi a febre. E acompanhei até o final. Mas de sair não teve essa, não. Ah, na época, o Sons of Anarchy, que a última temporada já tinha saído da Netflix. Aí eu tive que ir pra net. É, pode falar que a gente ficou órfão porque a série saiu da Netflix. Isso pode considerar cancelamento? Não, porque eu não vou atrás de torrent. Você tem a opção de procurar, tá ligado? Não, acabou, porque assim, acabou. Fica triste por conta da comodidade. Quando cancelarem, eu não faço. Os ouvintes sabem, mano. Quando cancela uma série que você gosta, você dá um aperto. Eu tive isso, mas só que era com série merda. Porque ela era boa, ficou merda. Foi com Heroes. Te fizeram um favor, então. Descobri bem depois, Heroes. Isso eu fui descobrir. Foi começar a assistir Heroes e, tipo, era... Você pegou numa Campus Party, não foi? Que você pegou os... Acho que foi. Era bem comentada até a série. Mas só que, tipo, foi bem quando lançou a terceira temporada. Que foi onde cagou tudo que tinha pra cagar a série. Você pega a primeira temporada de Heroes e fala... Caralho, é isso aqui. Série de super-herói que dá certo e que não é... Tipo, na época nem tava bombando Marvel e DC, essas porra. Você fala, é isso, puta que pariu. Aí você pega a segunda temporada, a maldita temporada do pintor do caralho. Aí você fala, tá, meio errado isso aí, né? Foi pra um lado totalmente estranho. Aí você pega o começo da terceira temporada, você fala, tá, agora vai pra um lugar bom. Aí explode o mundo, tudo, o cara começa a voltar no tempo, vira um flash, aí acabou com toda a timeline da série. Save the world, save the cheerleader. Nossa, velho, nem me lembro disso, cara. Era aquele negócio tipo, vamos ver onde vai dar essa merda. E os caras simplesmente cancelou, foda-se, não tem final. Pau no cu de todo mundo que gosta. Você assistiu o Heroes Reborn que teve? Nem fui atrás pra não me decepcionar de novo. Já sabe. Falaram bem, não falaram? Chegaram a falar bem. Não. Não, foi uma bosta. Não, é uma merda. Você também não foi atrás, né? Não. Também não. É o que a gente tá comendo, o famoso comentário de especialista em baseado em porra nenhuma. É uma bosta, como já sabe? Só sei. Baseado no que? Vi o trailer, vi os comentários do trailer, todo mundo falou que é ruim. Baseado em porra nenhuma. Segundo o Instituto Data Foda-se. Famoso. Bom, e a gente já falou aqui também de, tipo, de eu e Renan falando das séries que são... A gente tem consciência que as séries são ruins, só que a gente assiste mesmo assim. O Caio e Rafael, vocês não falaram de séries que vocês acham merda, assim. O que, que vocês têm aí? Ah, de que eu acho bosta. Deixa eu pensar, mano. É não, tipo Transformers. São bosta. Pra você são pode bosta. Até ser boa. É, você tem consciência e fala assim, puta que pariu. Se todo mundo no planeta acha isso aqui uma merda e eu tô gostando, deve ser ruim, mas só que eu vou continuar vendo. É. Cara, falaram muito mal de Desventuras em Série. A série da Netflix. Você gostou? Pulei fácil também. Você gostou? Eu gosto daquela porra, tá ligado? Porque, mano. Eu fico no Jim Carrey mesmo, obrigado. Então, eu tenho sentimento do filme do Jim Carrey. Eu falei, mano, eu preciso assistir de novo. E é uma bosta. Começou a ficar uma bosta. Mas eu fiquei triste com aquela série. Por conta do cara que faz o personagem principal lá, o carinho, o careca lá. É, sei. É, porque cara... Conde Olaf. É, o Conde Olaf. Como é que é o nome dele, o ator? Barney. O personagem dele. Foda-se, é o Barney. É. Cara, ele é... Nossa, eu não vi Friends de cabo a rabo. Neil Patrick Harris. Isso, eu não vi Friends de cabo a rabo. Não é Friends. Calma. Eu não vi Friends de cabo a rabo, só que eu vi a cópia de Friends, que nem todo mundo fala, que é How I Met Your Mother. Cara, ele é o... Nossa, ele me define na vida. Ele me define na minha vida como troll. A série. E eu fiquei esperando, não sei se é porque eu fiquei esperando esse Barney um pouco no Conde Olaf, ou se pelo potencial mundo, que ele tinha. Já tinha formado ele. Só que tipo assim, dele. Eu fiquei esperando aquele... A série se vendeu com isso. É, o famoso hype, né? Eu fiquei com o hype lá em cima por causa dele, só que meio não entregaram bom. Tudo isso. É, eu comecei a assistir e eu falei assim, nossa senhora, que meia bomba. Dá pra vamos ver onde gostoso, tá. Gostoso, tá ligado? Aí você fica assistindo a série, fala, bota a tala aí no pau e manda pra dentro. Com essa deu pra entender. Caralho, bicho. Não dá pra puta que pariu. Genial. Nossa, finalizando esse episódio com... Solta o geminão do spoiler aí. Spoiler, cuidado, temos spoiler. 100%, tem que soltar o spoiler. Na verdade, esse geminão aí tem que ter soltado. É, tinha que ter dado no começo, mas agora é o ápice do geminão. É. Por quê? Vamos falar dos Mind Blowings, Bloody Flawless, David Guetta, de todas as séries. Da série, vamos escolher um que fudeu a mente de todo mundo e vai falar. Cara, vou começar. Temporada de Game of Thrones. Qual temporada? Ai, cara, qual que foi? Acho que a quinta. Não, sexta, né? Saiu agora a sétima. Saiu agora a sétima. Agora foi a sétima. Sexta temporada. Ah. Julgamento da Cersei. Nossa. Caralho. Nossa, foi. Aquilo lá foi insano. Foi assim, insano. Por quê? Porque não tinha nos livros já. Então eu já não sabia o que é. É, porque foi a partir da quinta que eles falaram, ó, da cinco pra frente. Arrepiado, só de lembrar aquela porra. E eu lembro, tá todo mundo em casa, mano. A gente tá mano, fundo aqui junto. Colocar... O episódio. Eu vou colocar. Tá... Calma, eu vou colocar muito pra tocar aquele pianinho de fundo. Então, agora. É isso que eu vou falar agora. Mano. Os primeiros minutos do episódio é só a música tocando. Não tem diálogo. É sensacional. Ah, mano. E eu perdi minha Marjorie, minha querida, maravilhosa. Todos perdemos. Um cacete. Vai tomar, e ela explodiu o septo de Baylor, cara. Foi assim, um episódio. Sensacional. Não. Erupção vivo. E o pior de tudo. Explodiram tudo. Deixa eu falar, que eu tô ansioso. Explodiram tudo. E a Cersei tomando vinho ali. Só assistindo. E o melhor é o nosso final da cena. O Tommen coloca, volta, coloca a coroa. Assassin's Creed total. E dá o salto da fé. Só falta colocar a águia de fundo. O problema é que ao invés de cair no Fenrir, cai de cara no concreto. Ó, fenomenal. Isso aí me marcou. Não, essa sempre cena, mano. Sempre, a hora que você escuta o pianinho, a música, cara, eu tinha que ter procurado. Se tivesse me avisado, eu procurava o nome da música. Porque, tipo, é muito foda. Você vai ver que. Você colocar no Spotify o nome dessa música, ela é top 3 mais tocada de trilha sonora do Game of Thrones. Fechou então, qual o outro? Vai. Cara, pra mim, o que ficou mais marcado é House of Cards. Segunda temporada. Frank Underwood falando sobre o gesto que o pai dele ensinou pra ele de fortalecer os nós dos dedos pra se preparar pra uma luta. E quando ele assume a presidência, ele olha pra câmera e. Isso é sensacional. Foda pra caralho. É de arrepiar, mano. Que você fala, agora o cara agora vai chutar bundas. Vai comer o cu de todo mundo. Caralho, que porra dessa. E próxima temporada aí sem ele. Eu não sei por que os caras não cancelou. Ai, aquele Deus. Aquele soquinho é sensacional. Não, sensacional, velho. Puta não, que pariu. Voltando a frisar, assistam até a terceira temporada. Próximo Mad Blowing. Eu vou falar do berço do brasileiro aqui, velho. Fala, o Supernatural. Mano, eu não lembro que temporada que é, porque acho que não existe fim nas temporadas. Virou tudo um negócio só. Mano, mas tem um, velho, que tipo, é demônio, é o caralho a quatro. E nesse episódio, se eu não passo Wi-Fi por causa de um plot twist foda. Eles estão lá na casa e pra se proteger, geralmente é a rodinha de sal, porque o espírito não consegue passar, é o caralho a quatro. Só que, meu amigo, é uma criança. Teoricamente, puta que pariu, já fudeu. Já deu medo, já. Já começa errado, já. Uma vestida, assim, uma menininha de vestido, muito louca, com cara de demoniada. Eles fazem um círculo de sal, entra dentro do círculo e fala, estamos protegidos agora, a gente tem que ver que merda que vai fazer. Aí a criança vem dando passos devagar em direção a eles. E até então tá protegido. Só que, meu amigo, a música de fundo, aquela cena toda e a criança, na hora que ela pisa no círculo de sal. Tipo, ela pisa, aí mostra a cara do Jim, a cara do Sam, tipo, fudeu, e você tá com a mesma cara. A mina passou, o Rafael tava travado na parede. Nossa! Grudado nas costas. Terço na mão já. Aí ele olhou pro sal que tava em volta do sofá dele e falou: isso aqui não adianta, não adianta nada. Aí esse dia o Rafael não dormiu. Não dormi, velho. Mãe, posso me mentir? Velho, esse episódio foi foda. Foda. Cara, pra mim, o Mindblowing é Mr. Robot, da primeira temporada. Cara, você tá lá vendo a série, aí ele fala, ele vai lá e tenta beijar a menina que ele acabou de conhecer. Até que ela fala, você tá louco? Você vai rejeitar o cara desse tanto mesmo? Você não lembra? Aí você fica igual o cara. Mano, eu quase chorei, velho. Eu sou sua irmã. Aí você fala, o quê? E começa a voltar. E começa a voltar. E você descobre que o cara é esquizofrênico. Mano, o pai dele, na verdade, é um alter ego da personalidade dele mesmo. Que não, o pai dele não existe. É uma série desgraçada. Cara, chega depois do episódio, você fala, mano, beleza, eu tenho que rever a série inteira. Agora, do ponto de vista que eu sei que o cara é um completo doente. Pra entender o que aconteceu. Pra entender, mano, que, tipo, todas as cenas que tá o pai dele, na verdade era ele. Por isso que todo mundo, tipo, questionava ele. Tá, você não lembra de fazer isso? Não lembro. É porque não era o pai dele. Era ele também fazendo as mesmas coisas, mas só que, tipo, a mente dele era completamente separada. Cara. Não, mano, depois você descobre isso. Depois que eu descobri isso, eu liguei meu carro e bati a cabeça na parede 3 vezes, velho. E aí, Joe? Mano, tem várias, né? Eu acho que a série que a maioria que viu, acho que só o Rafa que não viu. Você viu também, Rafa? Você viu Breaking Bad? Não vi Breaking Bad. Acho que só o Rafa não viu essa série aqui, tipo, do planeta. E é do planeta. E é a série que tem mais mind blow, tipo, disparado. Podia citar aqui. Tanto é que eu ia citar o do Gus, da quarta temporada. Da terceira? Da quarta? Final da quarta temporada. Da temporada, vai, continua. Final da temporada. Opura. É. Só que eu lembrei de um outro, cara, que é, tipo assim, é uma sequência de fatos que começa a acontecer que você fala, puta que pariu. Meu Deus do céu, agora, meu Deus, ai caralho, puta que pariu. Você começa a segurar na cara. Meu Deus do céu, vai voar essa mulher. Um touro mecânico. É. Que é, eu acho que é, se eu não me engano, é na quarta temporada também, que acontece também com o Gus, só que na verdade é... Assim, o que tá acontecendo ali é com o Mr. White, que o maluquinho que... Aconteceu tudo aquela parada lá que o Jazz não tá mais com ele, que tá o outro maluquinho que eu não recordo o nome agora. Aí o Gus tem a parada, tipo assim, que ele quer se livrar do Mr. White. Começa a virar uma ameaça pra ele. Começa a virar uma ameaça. Aí o maluquinho consegue, porque só o Mr. White tinha a fórmula, o maluquinho consegue a fórmula e fala que vai matar, tipo, o Mr. White. Aí chega o Mike pra matar, né, ele. Aí ele fala assim, pelo amor de Deus, me deixa dar uma última ligação, então. Aí fala, puta que pariu, velho, pra que ele... Nossa, eu acho que ele vai ligar pra Skart. Vai, tipo, eu não lembro, mas falando aqui agora. Assim, eu acho que ele vai ligar pra contar tudo o que aconteceu, tipo, pra fugir, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí ele liga e eu não lembro certo o que ele fala, mas ele fala pro Jesse, tipo, mata. Aí o Jesse, aí começa a mostrar a cena do Jesse. Cara, o Jesse sai correndo pra matar o maluco. Na hora que ele mata o maluco, você fala, puta que pariu, eu não acredito. Mudou! Cara, mudou tudo. Puta que pariu. Na hora que tava indo pro brejo. Atira. Foi nessa hora que... Caralho, velho. A série toma outras proporções. Não, cara, nossa. Aí, tipo, se eu não me engano, mostra só depois todo o plano que aconteceu, não é? Sim. Aí começa a mostrar todo o plano. Começa a voltar tudo, né? Caralho, velho, vai tomar no cu. Não tem como. Se você ver essa temporada e você não me falar assim, puta que pariu, só ver essa temporada, tipo assim, até ver esse episódio, fala assim, eu quero ver o resto da série, você tá vivendo a vida de uma maneira totalmente errada, meu amigo. Caralho, saudades Breaking Bad. Saudades Breaking Bad. É, muita saudade, velho. Eu queria apagar a memória pra ver de novo. É. Caralho, vou fazer isso com droga, velho. Relaxa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Desculpa, tava loucão. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo, soluções em audiovisual e podcast.